Miguel do Arrocha. Se ela diz que não quer, continua aqui sendo sua mulher. Eu nunca vou desistir. Se ela nega amor, eu te devoro em paixão. Por isso briga com ela, briga com ela, briga com ela por mim. Se ela já se cansou, ainda guardo o amor. Me perdi sem você e você não se encontrou. Sei que existe em você. Mulher, eu nunca vou desistir. Se ela nega amor.